trabalha? Milho? Lia? Fenomenal. Não é só pelos sonhos, é pra calar os meus demônios, pra dizer pra minha filha de verdade quem nós somos nas linhas. Às vezes cura a sensação de abandono, flertando com ansiedade, poucas horas de sono. Quantas vezes já rimei por nada, rimei pro nada. Quantas vezes me disseram que eu não ia dar em nada. Quantos shows eu fiz lotado e vazia minha casa. Sensação de tá sumido e que ninguém se importava. Senti a responsa de ser pai, a saudade dos meus pais. Rap antigo, nostalgia de um tempo que não volta mais. Sofri com tantas perdas, me vi afundado em merda. Só depois que eu percebi que o voo é um passo após a queda. Mantive a minha base, os 10 dedos, os 2 pés. Não importa o calor nas mãos, só enxergo os anéis. Vi que a vida é imprevisível, igual solo de jazz. Quantos amigos ficou rico, mas morreram de estresse. Ela me disse calma, eu ouvi trauma. Meus sonhos têm poucos views, mas eles têm alma de sobra. Ao vivo geral canta, eu nem preciso de dobra. Ainda não tenho muito ouro, mas tenho minha casa própria. Não trabalho por ódio, aqui nós tem amor de sobra. E Arangi tem a certeza de que eu nunca vou embora. Yeah, eu falho. Mas Anandi tem a certeza de que eu nunca vou embora. Yeah, fé. Mas Anandi tem a certeza de que eu nunca vou embora. Mantive a minha base, os 10 dedos e os 2 pés. Não importa o calor nas mãos, só enxergo os anéis. Vi que a vida é imprevisível, igual solo de jazz. Quantos amigos ficou rico, mas morreram de estresse. Ela me disse calma, eu ouvi trauma. Meus sonhos têm poucos views, mas eles têm alma de sobra. Ao vivo geral canta, eu nem preciso de dobra. Ainda não tenho muito ouro, mas tenho minha casa própria. Não trabalho por ódio, aqui nós tem amor de sobra. E Arangi tem a certeza de que eu nunca vou embora. Yeah, eu falho. Mas Anandi tem a certeza de que eu nunca vou embora. Bora.